Coração Saúde Show! O Búfalo Olímpico chegou. Nós somos o inovador Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A evolução é uma conquista nossa. Isso para nós é uma imensurável honra. Bora começar a estação do som, animal! O espetáculo completo que nos dá o título como a maior e a mais querida aparelhagem de som do Brasil. Búfalo. Sem igual, com fortíssimas chifradas. Que nos leva a imaginar o poder destrutivo desse maravilhoso animal. Chicotadas que estremecem o mais frio do ser humano. Mugidos que invadem nossas entranhas, nos levando a um grau de adrenalina sem igual. Búfalo. Bora sim, vai! Luzes em show à parte, no comando do nosso irmão. Bruno Lima. Bora, Bruno Lima, pra cima, garoto! E o animal vai começando pra galera de uma estação do Fone Tennyson! Obrigado, Jonathan, obrigado, meu amigo DJ Júnior! Bora pra cima, bora começar do jeito certo, do jeito que tem que ser! Te prepara, bicho brabo, que o teu domador chegou! Vem pra cima, DJ Cowboy Rafael Cassiano! Bora pra cima do animal aqui no estação, garoto! E quem tá solteiro pode botar o bracinho pra cima, pode botar tudo pra cima! Joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Joga tudo pra cima que o animal vai começando, vai aquecendo, vai botando pressão na galera aqui no estação. Assim! Na pressão pra galera aí doidar. Pre, pre, pre, pre, pre, pre. Bota na pressão, Cassiano. Bota na pressão, Cassiano. Bota na pressão, vai. Assim, Jay, querido, cai assim, vai, vai, vai, Cassiano, vai, vai, vai, vai. Desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. As equipes, os fã-clubes, as comitivas, já chegando junto, já invadindo o Cassiano, vai botando pressão na galera. Vamos lá, bora pra cima, assim ó, no 3, no 2, no 1, valendo! E na pressão, então, vai, vai, vai. Bora pra cima, animal! Búfalo. Obrigado pelo carinho, essa equipe, João Clube, as comestivas que já invadem com a gente pra curtir o nosso animal hoje na estação, realmente. O nosso búfalo vai começando, aquecendo pra galera. Quem vai amanhecer, joga a mão pra cima. Quem vai ficar doidão, joga a mão pra cima. Quem tá no camarote, joga a mão pra cima. Quem vai fazer amor, joga a mão pra cima. Mãozinha em cima, em cima, em cima. Deixa no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. O Dieguinho da Al-Qaeda já chegou muito malucão do animal. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Tá bom, ela senta com pressão. Tá bom, ela senta com pressão. Tá bom, ela senta com pressão. Tá bom. Alô, Cleme do Minizão, vai! Tá bom. Tá bom, animal, meu irmão? Então, pronto! Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Bora sim, Jefferson da Ninja! E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Assim, vai, vai! And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? Batidão, batidão, tá tudo certinho, minha produção, meu irmão. Tá tudo beleza? E dobrando, Cris Nascimento, parceiro, bando de mão, Thiago Sampaio, o cara que realmente grava o CDzão ao vivo do animal. Ele, o Sasaki Show também, já por aí de boa na lagoa, meu irmão. Alô, Ronaldo, bora Bruno Lima, gravações, bora pra cima, garoto! Assim, vai, vai, vai. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai, vai. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Alô, Juninho Amada do Pop Sonda, aqui com a gente. Só não veio aquela impressão. Obrigado pelo carinho, meu quarteto, Hi-Fi lá de Guaraci também. A todo mundo já invadindo, chegando junto. Meu amigo Renan Céu, Milazinha, Jessiquinha na Pedreira, também na por aí com a gente. O meu amigo Tamatá, só não veio a Clarice aqui no soco de João Valor. Tendo Minizal, meu amigo Dilon, nota 100 também já por aí. Valeu, meu amigo Gino, tô curtindo ele, toda a galera invadindo. Alô, senhorita Nandinha! Ela tá falando um animal. DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal, Jequinho da Al-Qaeda. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. É com a Lobo do Canto. Tô passando mal. Meu amigo Lobo Solidar. Acima do normal. O Búfalo do Marajó. Tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Vai, toma sua gostosa! Vai, toma! Vai! Vai, toma sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Tô possuído agora! Atenção, cadê? É DJ Lohan, meu irmão! Prepara tudo, Jaguinho da Al-Qaeda, meu irmão! Vai, toma! Vai, toma sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma sua gostosa! Vai, toma! O titio tá falando. Atenção, Casabete! Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, depois volta pra botada, encaixada, muito brava, depois volta pra botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, depois... Prepara, prepara, prepara, senhor! Botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Calma, Jequilho, não te afoba, irmão, que tá começando o animal hoje no estação. É assim, pressão na galera, vai, vai, vai, vai. Encaixa no botada da botada, encaixa no botada da botada, encaixa muito brabo, depois volta pra botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa pra... Encaixa, encaixa nele, encaixa, encaixa nele, encaixa, encaixa nele, nele, nele. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bora botar no 12, animal! Aí, DJ, pode aumentar. DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Aqui veste, aqui veste, ó. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, garoto! De cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, whisky. O amigo Leãozinho da equipe não para. Um abraço pra você, obrigado também aqui na sua primeira dama aqui no Animal com a gente. A latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, whisky. Red, arreia, arreia, whisky. Red, arreia, arreia. É os canalhas do comércio novamente, todo no estilo bagunçando a sua mente. E as novinhas ficam louca e dão presente, toda envolvente. Pode chegar junto que hoje tem, eu sei que você deve tá em... Cheiro Chita, ele toda a comitiva já aqui com a gente. Valeu, Timoteu, viu? Mostra que ele é garoto. Lucas Cardoso, um abraço pra você, meu rei. Valeu, Lucas. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia, arreia. Fica de ladinho que o papai tá malinho. De ladinho, milazinha, vai. Fica de ladinho que o papai tá malinho. Quem é? Quem é? Papai. E o nosso amigo Caio, toda a galera de Benefício já aqui com a gente. Fala, Caio! Daqui a pouquinho, Santo Isabel! No solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, e vai no solinho, e vai no solinho. Meu parceiro Paulinho, Romacelo, Madrão Daniel, também, Lobo do Crau, meu amigo Robigol do 40, a todo mundo com a gente, curtindo a nossa evolução, assim, ó, no 3, no 2, no 1, pressão! Adriele Michele, é? E companhia do DJ Lucino Show do Palio, daqui a pouquinho ele não te afoba, meu irmão. Esse Lucino tem que tirar o chapéu, até doido, moleque. Vai, vai, vai. Bora pra cima, animal! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. O que o Búfalo nos... Fui, quarteto! Fui, partiu o que o Búfalo nos... Meu amigo Thaleson, Ramon, Darlan, Aldrin, Paulinho! Meu amigo Romacena também, obrigado pela equipe de Santa Isabel do Pará aqui com a gente. Daqui a pouquinho tem o nosso animal no Jurunense, Santa Isabel! O Búfalo, o Búfalo do Marajó! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, planos logo você? Assim, vai, vai, vai, vai. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu que o Búfalo me espera. Fui, partiu que o Búfalo me espera. Fui, partiu que o Búfalo me espera. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu que o Búfalo me espera. Fui, partiu que o Búfalo me espera. Bora, Sasaki show, Sasaki show, Sasaki show. Bora pra cima, garoto. Bora, Renan Céu, pra cima, garoto. Senhorita Andresa tá aqui com a gente no animal. Falou. Joga todo pra cima! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, olha o Juninho, vai girando. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Seu amigo Berex e família Sogo também já aqui com a gente. Fala, Berex! Eu te pego no meu carro. No solinho, vai, vai, no solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho. E quem acha que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde, bota o bracinho pra cima. A torcida do Papão vai cantar assim, assim, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vamos pra cima, Papão, quero gritar campeão. Como é que... Paysandu vai ganhar. Vamos lutar porque por mais essa taça. Meu amigo Leãozinho da equipe não para. Um abraço pra você, obrigado, garoto. Vai com raça. O Darley me colou. Paro de cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É bicolor. Mas o Remo saiu fora e eu sei que tem muito remista fiel hoje aqui na estação. Tem ou não tem, meu irmão? Quem é do Remo vai cantar, assim! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Bora, Titi! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. O animal vai botando pressão na galera, assim no estação. Bora mais outra. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa, vai! Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu passei no Galo, Rômulo, Rafaela, Alessandra. A todo mundo curtindo com a gente. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Quarteto Hi-Fi. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E deixa no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho, deixa no escurinho, minha produção! Apaga a luz. Apaga a luz, apaga a luz. Vai, vai, vai. Tem como apagar a luz do palco? Só solta quando apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em brasa. Alô, Mel, meninas, meninas. Olha o aquecimento. E o nosso amigo do G, Mauro do Estúdio dos Irmãos, você vem daqui com a gente. Fala, Mauro. O abraço do Cassino, parceiro, tá aqui no animal, garoto. Vai, vai, vai, vai, vai. Bora, Renan Céu, meu irmão. Búfalo do Marajó. Meu amigo Tema, tá aí a Larissa, tá aqui com a gente no animal, garoto. Bora, Milazina, Milazina, Milazina, Milazina, Milazina. Sabe show? Libera 24 pra mim rapidinho, meu irmão. Só se for agora, só se for agora. 24, vai, vai. Vai. segurou no bastidão, segurou no bastidão, bastidão, bastidão, bastidão. E por sinal espetacular, DJ Josias já tá aqui do meu lado. E aí, Josias, como é que tá, meu irmão? Tá tudo beleza? Tá tudo certinho, papai? Bruxinha minha, bacana demais! O animal de volta na estação do som. E a gente abraça com muito carinho a dona dos fã-clubes e as equipes. Tá todo mundo por aqui. O nosso ladinho, esquerda, direita, todo mundo aí. Numa boa, numa legal, tomando e já deliciando a cervejinha, estudando gelada. E te abraço com muito carinho. Nossa amiga Milazinha tá aí, meu irmão, com o coração batendo forte. Ela que é a secretária de cultura lá da Jessiquinha. Isso aí com a gente, da nossa prefeita. Ah, é? Titio! Ali o Titio Kleber, Gilô, nota mil por ali com a gente. Lobo do Crau, obrigado, Lobo, você e toda a galera aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Ó, daqui a pouquinho tem Búfalo do Marajó lá em Santa Isabel, num festão do balde. Vai ser uma loucura. Um abraço com muito carinho. Ali por aí, nossa união por ali com a gente. Obrigado pelo carinho pra toda essa galera, gente boa. Um abraço, alô, Renan. Valeu! Vamos nessa, o rei do sushi! Aí com a gente, obrigado. Grande Railson, rei do sushi. Preparou aquele sushi pro Jorge Brasil. Ih, uma delícia, Donal. Obrigado, Railson! Um abraço pra você, a Neide tá aí detonando. Muito show, a senhorita Nandinha por ali, arrebentando tudo. Vamos nessa, vinha, sacode, balança, estremece, estremece, estremece! O falo do Marajó! Olha a música nova do animal, espetacular! Deixa do pai. Bora até matar! Tá matando a peixeira da doca, meu irmão, se tem moral, tá do... Ai, ai, ai, ai, me dê, papai, me dê, papai. Me dê, papai. Ai, ai, ai, ai, me dê. Calma, Juninho, amada! Meu irmão, pelo amor de Deus, cria toma gostosa, na festa do búfalo é toda charmosa. Amigo particular, meu parceiro MC Smoke tá aqui com a gente. O Smoke da Moresta, hoje praticamente no quintal da casa dele, meu irmão. Bora, Smoke! Me dê, papai! Agora, meu sargento! Agora, meu sargento, meu sargento, meu sargento! Esse tem que te dar o chapéu, meu irmão! É do... Nosso amigo Lobo do Grau também tá aqui presente com a gente. Um abraço pra você, obrigado, parceiro. Gildo Agostinho, Gilon, nota 10 mil. Hélio Kleber do Mirisal, tem que tirar chapéu. Alô, senhorita Nandina da Evolução. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É do chapéu, não vem hoje, né? Tá sujo, ó. Ah, tá ali, de boa. Empatado, porque eu comi as duas. Olha o borracheiro Chita. Um abraço pra você, obrigado, borracheiro, tá aqui com a gente no animal. Valeu, meu irmão. O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? Olha o Cassiano. É putão treinado. Olha o Darlan. É putão treinado. E o maestro. É putão treinado. Pega a novinha, nossa tetra, meu amigo mais fino da Guinara, valeu, meu irmão, tamo animado! Bandido não cansa, bandido balança, tá piscando no passinho e joga a risca pra espiranha. Bandido não cansa, bandido balança. Essa Milazinha dá valor, meu irmão, tá doido, tá doido. Vem, Milazinha! Vem pra festa do Búfalo! Vem pro animal, vem, Milazinha, vem, vem, vem, vem. E o nosso nosso amigo Luluzinho no chão, mestre do Palio Sangrento, blindado aqui com a gente. O DJ Luluzinho no chão tá no pedaço, meu irmão. Ele, a Michelle e a Adriele, daqui a pouco. Daqui a pouquinho, a Rocha da Penha. Quero ver vocês dançando aqui em cima do animal, viu? Quero ver. E no solinho, vai, vai, vai, vai. Meu amigo Pablo tá aqui na área, fala Pablo! Catucadão, é só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão de Gino do Tennyson, garoto! Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Bora ver, meu irmão. Acércate a mi pantalón, dale. Rei do bilhar. Como... Homem do bilhar, até dois. A jogando bilhar, duvido. Antes da pega. A gente no Búfalo! Novo Búfalo do Marajó. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Meu amigo DJ Dandinho, Ado Dickson, aqui com a gente, ele também. Então, olha, galera, vai, Adandinho, um abraço pra você, garoto, um abraço do Rafael Cassiano. Rafael Cassiano! Rafael Cassiano. Respire aliviado. Prefeita da Pedreira, Jessiquinha L, a secretária Milacinha, meu irmão. É muita onda, tu é doido! É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Atro certinho? No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim da medo. Eita, medo bom. Lulu se no chão do Palio Sangrento blindado. Tem que tirar o chapéu, meu irmão. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que... Meu amigo particular, Juninho Amada, está aqui com a gente. Ele é só Madame Kelly Pressão. Eu deixo ele... Sempre, sempre, sempre, sempre. O Búfalo do Marajó. Como Deus quiser, sem dar satisfação. Smoke da Moresta. Relação, condenados a... Daqui a pouquinho sai. Compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e refém desse pecado, pecado. Olha o Renan Celso, a esposa Nai, tá aqui com a gente, obrigado pela moral. Meu parceiro Tamatá e a Clarice no Búfalo do Marajó, sempre, sempre. Hoje saiu, né, meu irmão? Eterno prisioneiro da paixão. Rafael Cassiano. DJ de nome e sobrenome. E o animal detonando, aquecendo aqui no estação. Já já deu Davidson. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento com Meu quarteto Hi-Fi lá de Conaci também já aqui com a gente. Obrigado, meu quarteto. Valeu, viu? Vai embora daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, que de você não quero lembrar. Lata as suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro. Meu animal chegando hoje no Estação do Som. Sexta-feira bacana, Pai d'Água. A galera já chegando junto, invadindo o Braco Chico a gente. Sabadão vai ser lá no Tiro Nesse Santo Isabel. E domingo lá no Agrônomos. Junto com o Mega Príncipe, vai ser muita onda, meu irmão. O Búfalo do Marajó. Como tu estás, hein, Jonathan? Vou fazer o que quiser. Meu amigo da galera da revista curtindo com a gente. Valeu, meu irmão! Eu sou melhor que você. Meu amigo Thaleson, Ramon, Darlão, Aldri, Paulinho, Robacena, lá de Santa Isabel do Pará. Assim, ó! Sebe carimbó, sebe carimbó, sebe carimbó, fora espetacular, espetacular, espetacular, espetacular. O chá do Tamacoré. Tá doido, meu irmão? Bora assim, garoto! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. Alô, Melody! No meio do vídeo. Daqui a pouquinho vem no peso, né, Gilão? No meio do 21. Alô, Júnior, tô curtindo! Meu amigo gente do padrão da Nike, meu amigo Rogerinho no celular, também de Marituba, aqui com a gente, valeu! To hear me now. Garoto, assim, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Cassiano, desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Jovens do meio. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. E aí, tá gostando, filha?

ligou a gente no animal soco que ele tá falando. O búfalo do Marajó. Bora de smoke, bora de smoke, bora de smoke. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Nós pega, nós empurra. Deixa essas porra maluca. Esse é o dia babá. Deixa a porra daí. Ah, com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer? Se meu menino é problemático, olha o Cassiano. É putão treinado. Olha o maestro. É putão treinado. Olha o Darlan. É putão treinado. Pega a novinha. Goza dentro, os caras. Pega as novinhas. Goza dentro, os caras. Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança. Bandido balança. Vai. Bandido não dança. Vai. Bandido assim, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pro Mandela. É o Mandela. Partiu lá, é o Mandela. E o nosso amigo Danielzinho do 40, valeu Daniel, ele e toda a galera aqui com a gente no animal. Mandela, fui, partiu aonde? É o Mandela, fui, partiu aonde? É o Mandela, fui, partiu aonde? É o Mandela, fui, partiu aonde? É o Mandela. Gastãozinho das marcantes, obrigado, Gastão, valeu, meu irmão. Ela se joga na batida, me deixa louco. Quando ela dança, excita o baile todo. A novinha se amarra no meu poço. Bora, Smoke! Smoke na voz, vai segurando, mano. Peguei o celular, liguei no WhatsApp, convoquei geral. Vai ter uma festinha particular no centro da capital. Suíte e luxo que elas se amarram pra ficar. E o nosso motor Daniel, ele e companheiro pirado do DVD, estão aqui com a gente no Búfalo. Obrigado, viu? Valeu! Novinha, você quer a mistura bem louca. Johnny Walk na mesa. A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.